Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Pois tudo que é bom acaba. Confiança e risada é coisa passada. Mete o pé na estrada. Vê se não estragas a vibe. Vê se não estragas a vibe. Vê se não estragas a vibe. Vê se não estragas a. Toma vergonha na cara. Pois tudo que é bom acaba. Vê se não estragas a vibe. Tu causas sempre danos quando abres a boca. Tens a cabeça grande mas por dentro é oca. Tua lealdade é falsa como a tua roupa. Muita lata na cara mas vergonha é pouca. Se vens trazer fofoca de lá para cá, faz-me um favor e vira a boca para lá. Não esqueças que eu te conheci na vida louca. Como é que tu tens a moral de falar mal das outras? És capaz de me culpar só para ter razão. Fica só no teu lugar, não quer discussão. Dê-te o dedo polegar que és a minha mão. Tu nunca vais ser cunhada do meu irmão. Problemas tenho muitos, mas não sou mulheres. Tu podes ir embora com o que tu quiseres. Porque eu não vou descer ao nível que tu queres. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Pois tudo que é bom acaba. Confiança e risada é coisa passada. Mete o pé na estrada. Vê se não estragas a vibe. Vê se não estragas a vibe. Vê se não estragas a vibe. Vê se não estragas a. Toma vergonha na cara. Pois tudo que é bom acaba. Vê se não estragas a. Que a gente cheira da moto, és só comediante. Meteste em casa da uma que era minha amante. No lugar do Colgate estás a pôr picante. Com muitos filmes para quem era só um figurante. A confundir champanhe com esse teu espumante. Maniga, tu estás cada vez mais arrogante. Burrice minha, discutir com um ignorante. Estás armado em Arkelly e foste apanhado em flagrante. Tu entras em mentiras para sair com uma desculpa qualquer. Não me admira que tu digas que és meu primo se eu não tiver. Falaste da boca para fora. Ganha vergonha e vai embora. É minha vez de rir agora. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Pois tudo que é bom acaba. Confiança e risada é coisa passada. Mete o pé na estrada. Vê se não estragas a vibe. Vê se não estragas a vibe. Vê se não estragas a vibe. Vê se não estragas a. Toma vergonha na cara. Pois tudo que é bom acaba. Vê se não estragas a vibe.